Quem é como sábio que brilha em seu olhar? A dureza se transforma, ao teu lado a paz vem reinar. Observo, Senhor, teus mandamentos a guardar, pois em ti eu confio, meu coração vai descansar. Ó Rei dos Reis, tua palavra tem poder. Quem pode questionar o que vem de ti, meu bem querer? Guardando o teu caminho, não temerei o mal, porque em ti, Senhor, eu encontro meu abrigo triunfal. O tempo e o modo tuas mãos estão. O sábio discernindo tem a luz em seu coração. Ainda que o ímpio pareça prosperar, eu sei que aos que te temem a vida irá abençoar. Ó Rei dos Reis, tua palavra tem poder. Quem pode questionar o que vem de ti, meu bem querer? Guardando o teu caminho, não temerei o mal, porque em ti, Senhor, eu encontro meu abrigo triunfal. Alegria é um presente, em ti vou me alegrar, comendo e bebendo, em tua graça vou habitar, pois em cada obra vejo a tua mão, e mesmo sem entender, confio em tua direção. Ó Rei dos Reis, tua palavra tem poder. Quem pode questionar o que vem de ti, meu bem querer? Guardando o teu caminho, não temerei o mal, porque em ti, Senhor, eu encontro meu abrigo triunfal. Senhor, eu te busco, em ti vou confiar, em cada passo meu, tu és meu guia e iluminar. A sabedoria do Rei em meu ser habitar, ó Rei dos Reis. Meu coração vai te adorar.